Aprovado um salário mínimo de 5 mil reais. Agora o brasileiro se aposenta com 30 anos de idade. Eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Políticos do Brasil são os mais honestos do mundo. Pesquisas revelam, a televisão é um dos meios de comunicação mais educativos para as crianças. Estudos comprovaram que fumar faz bem para a saúde. E álcool fortalece o fígado. Ô, primeiro de abril lascado, que não termina nunca, rapaz. Para alguns do Brasil, todo dia é primeiro de abril. O Brasil de alguns, todo dia é primeiro de abril. Traiçoeira, abusa da sua fé. O prazer tá sempre em primeiro lugar. A propaganda diz que álcool é bom e que é legal fumar. Será que é hoje que eu vou ganhar na loto? Andar de moto é seguro, se cair não quebra os ossos. Maluf falou que não tem grana na Suíça e a gente acredita. Não fiz plástica, nasci assim bonita. Fiz a modelo da capa da revista. Eu jogo por amor a camisa, diz um futebolista. Então me dá a grana e fica só com a sua camisa. Gastaram milhões em pesquisa e a AIDS foi banida. Na África, enfim, chegou o progresso. Africanos agora são empresários de sucesso. Paulista parou de falar mal de carioca, porque carioca agora gosta de paulista. Saiu no jornal, seu nome numa lista. Você ganhou uma casa com piscina, carro zero na garagem. A gente já vem com motorista. Que nada, eu te amo de verdade. O povo se ajuda porque ama caridade. Pinóquio só falava verdade, nunca contou mentira, nem cometeu sequer um embuste. Ele não parece com o Clinton ou o George Bush. Tá tudo perfeito no mundo, acabou o logro. Caloteiro paga o sogro e vagabundo tá de emprego novo. A TV é o tesouro do povo, é a riqueza da gente. Quanto programa inteligente de domingo à tarde. É tanta cultura, somente pura arte, que o povo nem precisa mais de faculdade. Compre meu carnê e eu te dou 1 milhão. Coloca silicone e vira nova sensação. Nunca mais vai comprar nada prestação, nem mesmo os presentes de Natal. Fenomenal. O carnaval é a festa do povo. Tem a ver com tradição, não tem nada de imoral. O gringo vem porque gosta, não é turismo sexual. Gente pelada é apenas um traço cultural. Claro que é. Traço cultural de um povo extrovertido é muito educativo, principalmente pra sua filha e pro seu filho. Você não acha? Pô, lógico que é. Fala a verdade, não é legal? Pô, aquele monte de gente bêbada, pelada, atropelando e sendo atropelada na estrada. Por que tanto mal e tão pouco bem? É que a mentira é legal, onde a verdade não convém. Quem tomou rasteira quer dar tombo também. Tio pra mim dizendo que o mundo é bom. Mas como pode ser bom se jaz do maligno? Sei que houve um conto, aumenta mais um ponto. Esse lugar onde irmão faz o outro de tonto. Eu sou só mais um. Eu sinto pena, não tenho calma. Mas tudo isso vem. São prósperos, só existem vitórias. Não há necessidade de um messias nem de um salvador. Não, não, nada disso. O homo sapiens salvará a si mesmo do caos. Cala a boca, mentiroso. Vai mentir no inferno, chifrudo. Vai, vai, vai. Apocalipse 16. E tempo sou. Da